Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Fiction. When we're not together, mistaken for a vision, something of my own creation. Sucesso Pop Mix, último bloco do programa de hoje, nesse primeiro Sucesso Pop Mix da temporada, o primeirão de 2013, com a nossa tradicional retrospectiva de 2012. Para quem já está acompanhando aí, já curtiu muita gente bacana, Jake Bugg, Jack White, Richard Harley, Paul Weller e tantos outros, The XX, que vocês ouvem ao fundo. Esses estão aí entre alguns dos tantos que fizeram parte aí das listas dos melhores álbuns internacionais de 2012. Agora a gente segue com a nossa retrospectiva e é impossível falar da cena indie em 2012, da cena internacional, e deixar de mencionar, né, sem deixar de mencionar, o Tame Impala. Diga-se de passagem, eles fizeram um show esse ano no Rio de Janeiro, fizeram outro em São Paulo, eles estiveram em terras brasileiras, tocaram no projeto Queremos, que se consolidou também nesse ano de 2012, foi uma das grandes vitórias da cena musical carioca e brasileira, o projeto Queremos, que reúne os melhores shows internacionais no Rio de Janeiro, queremos.com.br, inclusive agora em fevereiro vem o Grizzly Bear, que também lançou ótimo disco em 2012. Então, nada melhor do que escutar agora o já citado Tame Impala com Elephant para vocês. Yeah. Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. White lines, please don't fail me as I close the blinds. Close the blinds and say, pull just a little bit more for frills and begin. I'm getting so much better with my hands on your skin. Sway, human. Vocês ouviram uma banda aí, Mezzo Argentina, Mezzo Germânica, mais Shakes. Na verdade, esse grupo é argentino, oriundamente portenho, mas é muito forte no mercado alemão. Inclusive, num dos compactos deles, em vinil, vem um selo que diz algo como do tipo a nova invasão argentina em Berlim, e eles fazem um som muito legal, como vocês acabaram de conferir. Antes, os americanos do Reptar, com a música Roosevelt Babies, e Tame Impala abriram esse bloco com Elephant, essa banda, no caso, muito festejada pela imprensa local, pela imprensa mundial, melhor dizendo, como eu já salientei, já visto que eu estava falando para vocês que o New Music Express elegeu o álbum deles como o melhor de 2012. Bom, essa é a retrospectiva de 2012 do Pop Mix. No nosso site, dentro do UOL, vocês podem conferir os melhores clipes de 2012, vocês podem ali assistir, né, as melhores músicas e seus devidos respectivos clipes, assim como a lista completa dos melhores álbuns do Pop Mix em 2012. E agora a gente confere mais um trecho de 16 Saltiness, do Jack White, que eu já cravei que é a melhor música de 2012. Também frisei que é impossível afirmar e escolher uma de fato e que seja uma unanimidade, mas na minha opinião essa foi a grande música, até porque ela simboliza tudo de tão bacana que o Jack White fez em 2012. Vamos, para quem perdeu o início do programa, vamos conferir mais um trechinho dela. Os riffs são fantásticos, vamos ouvir mais um pouquinho. White shoes and I'm red all over. E agora, nesse encerramento do programa, desse primeiro programa de 2012, no primeiro, de 2013, o nosso primeiro programa do ano é sempre com retrospectivas, claro, como a gente está aqui enfatizando. Mas agora eu vou abrir uma exceção, porque chegou recentemente às prateleiras aí, das lojas, enfim, o disco da Amy Winehouse, gravado com gravações dela na BBC. Então todo grande artista que se preza tem o seu BBC Sessions ou o seu John Peel Sessions, né? Que eram aquelas gravações feitas nos estúdios da BBC, principalmente os mais legais eram na época do John Peel. Mas tem outros grandes programas também da BBC que registram bons takes. E agora é um lançamento, claro, está aí nas sessões de lançamentos, mas não se trata de um material, obviamente, registrado em 2012, porque a Amy Winehouse faleceu já há mais de um ano, infelizmente. Esse CD traz um DVD extra, que é muito bacana, com também aparições da maior cantora dos últimos 40 anos, cantando em programas da BBC. Vamos conferir, então, duas músicas desse lançamento aí, Amy Winehouse Live at BBC. A primeira eu acho que ficou uma versão aí fabulosa com a Amy Winehouse cantando no programa da Jo Wiley, que é uma lourinha muito legal também, que tem um programa, tem o Live Lounge na BBC, ela é uma radialista de mão cheia, eu sou fã do trabalho dela. E no programa dela, a Amy Winehouse gravou especialmente uma versão com arranjos diferenciados ali de I Know I'm No Good. É a primeira desse final aí dedicado a Amy Winehouse e esse lançamento aí, né, com Amy Winehouse na BBC. Ela não poderia deixar de ter um BBC Sessions, e a gente começa então ouvindo essa versão da Amy Winehouse cantando no programa da Jo Wiley. In the bar and heard your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do it with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fellow, my guy. Hear me, yo, Stella, and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in the place, but I can't get joy. I'm thinking on you in the final throes, and this is where my buzzer goes. I've run out to make your tips and better. You say when we marry, cause you're not bitter. They'll be not of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were again. I'm in the tub and you are on the sailor. Lick your lips as I soak my feet. Then you notice a little carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You who shrug and guess the words too truly stuck the knife in verse. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know I'm Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Bring the smile back on my face, quick there. I almost just had a coronary. Serious. This is Pop Me Pumps. Where you're walking the bar, and you're dressed like a star. I'm rocking your every plums. And a man notice you with your Gucci back row. Can't tell who he looking to. Uh-oh. Cause you're all of the same. Everyone knows your name. And that's your whole glance of pain. Never miss a night. Cause your dream life is to be a football. What you say, boy, you really would mind a millionaire. You don't like ballers, don't do nothing for you. Boy, you love a rich man, 6'2" or taller. You're more than a friend, looking for a man. Boy, you're end up with one night stand. And he could be your whole life. Richmond 6'2" or taller. You can't sit down right, cause your jeans are too tight. And your luckiest lady's night. With your wig and teapot, every week you get swerved. At least your breath costs more than hers. So you did Miami. Amy Winehouse, em versões exclusivas para BBC, Fuck Me Pumps e antes You Know I'm No Good, lançamento. Esse disco da Amy Winehouse, como eu já salientei, é um lançamento com versões exclusivas na estatal inglesa. Esse foi o Pop Mix de janeiro, primeiro programa de 2013. Eu sou o Vitor Diniz, tive a colaboração aqui do Rafael Seabra e também colaboração do Jorge Marum. Os detalhes todos desse The Best Of total aí que a gente fez de 2012 estão em nossa página popmix.com.br. Um feliz ano novo a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.